Não, o Caio é bizarro pra caralho. Olha o preconceito. Né, não, cara. Cara, se eu te vejo na rua, eu passo pro outro lado da calçada. Cara, por quê, velho? Pô, você dá medo, cara, com esse cabelo do rei. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e eu ainda quero acreditar. Olá, ouvintes! Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. Se você tiver a oportunidade de comer um extraterrestre, cara, faça. Just do it! Uma extraterrestre, né? Ah, cara, tá valendo. Você não sabe como é que funciona. É verdade, né? Pode ser outra. O gênero alienígena, pode ser outro tipo de gênero, né? Pode ser diferente, se você conseguir comer um alienígena, mas, né, tá valendo. É verdade, não, é verdade, é verdade. Hoje nós temos dois convidados especiais, irmão. Sim, dois convidados especiais, mais do que especiais, né? Mais do que especiais. Eu devo dizer que um é bizarro. Bizarro. Muito bizarro. Quem é que... Apresente isso aí, ó, convidado bizarro. E você, Diego? Oh, tá esperto. Tá esperto. Sagaz. Sagaz. Pela tangente, hein? Pela tangente. O único bizarro aqui, né, cara? Você fez uma boa piada, mas você ainda é um bizarro. É, e aí, galera? Meu nome é Caio German. E Grey pra mim só se for a Sasha. A gente tem um parceiro. Né? Não, parceiro, parceiro. A viada. Vai lá, parceiro, se introduz. Ah, que delícia, cara! Salve, salve, conspiradores! Diego Urameshi, tô na área. Eu só digo uma coisa que o grande mestre George Watson Carlos disse uma vez: Aliens! Sou eu, Gabrix. E se caso um ET aparecer na sua frente, transa com ele, cara. Não dê pro ET. Não. Sonda não. É, South Park. Em qualquer situação, South Park. Sai uma antena do cu. Cara, aquele jogo todo. Fica girando, e fica girando ainda. Mais ouvintes. Igor, oi. Vou deixar eu falar qual que é o tema desse episódio pros ouvintes. Porque sim. Eu sei que você é um cara belieber. Belieber, né? Never say never. Mas o tema de hoje não é sexo com ETs e muito menos a Sasha Grey. Pode ser um dia. O tema de hoje, ouvintes, é a ufologia brasileira. Porque o Brasil, queiram vocês ou não, é o país que depois dos Estados Unidos, lógico, mas é que tem os casos ufológicos mais críveis do mundo. É que aqui tudo vira piada, né? É, os mais bagunçados também, né? Vou falar a verdade. E aqui tem o caso mais da hora de todos, meu, que eu acho fantástico. Que o Tisp vai te inspirar muito. Nossa, agora eu vou tentar achar ufo pra tudo cutelado aí, meu. Fazer um contato de grau 69 aí, né? É, o 11º grau. O grau 69. Mas tudo... Caralho. Se qualquer dia eu encontrar o Lucas e tiver com um braço a mais, eu já vou saber por quê. Mas, já sabe, mas né? Não vai ser meu braço, né, cara? Vai ser... Mas... Vai estar no cu, né? É, no teu. Mas tudo isso... Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Muito bem, Queiroz. Opa. Tá aí? Você tá aí? Tô aqui ainda. Ah, tá. Ainda, né? Ainda não fui abduzido. Eu espero ser no final desse programa ainda. Você espera ser abduzido. A gente tem todos os elementos pra ser abduzido, né, Igor? A gente vai mostrar também no episódio como ser abduzido, que tem uma técnica aí. Tem, né? Tem uma técnica pra ser abduzido. Para no meio da estrada assim e fica rodando uma bolsa, mas temos e-mails. Os cara, meu. Temos e-mails hoje. Quer começar a ler? Opa, eu quero, cara, porque eu sou um cara que gosta de ler. Eu vou ler o e-mail do Carlos Lemes aqui, que mandou pra gente. Carlos Lemes, para contato, e o assunto dele é do eu vou falar, nada não. Sério, manda. O corpo da mensagem é esse, o cara escreve bem pra caralho aqui, ó. Continua ouvindo. Deve ser algum problema, pois vocês falam tanta merda, nós gostamos de ouvir exatamente isso. Pra descontrair, rir e lá de vez em quando uma informação relevante. Continue assim, pois é um dos podcasts que eu fico aguardando toda semana. Eu comecei a ouvir no cast número 2. Nossa. Caralho. E eu não falei nenhum sequer. Ao contrário de vocês, como é que é? Ele falou que... Não, ele te intimou aí, hein, Queiroz? Ele falou Peraí, que... como é que é? Ele falou que ele não falhou, ao contrário da gente, que a gente ficou uma semana sem colocar episódios. Mas nossa. O que importa? Eu não entendi isso ainda, mano. Ele tá intimando, ele falou que a gente falhou e ele não. Ele tá tirando com a nossa cara. Então depois você vai responder ele aí. Mas beleza, a gente manda e-mail pra... na rede. Mas o que importa é que estão firmes e fortes, e quem começa a ouvir esse portentoso podcast com uma excelente equipe bem entrosada, pessoas de garbo e elegância, olha, se deleita com tanta informação de qualidade, entre aspas, olha que filho da puta. Olha só. E grandes mistérios da humanidade. Que cada cast que gravarem seja melhor que o anterior, pois vamos estar aqui para acompanhá-los nessa jornada, neste planetinha, vivendo nossas vidas até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Não, vamos falar com o Carlos Lemes. Igor, ele te intimou, cara. Falou que você falhou. Não, ele falou que todo mundo falhou. Cara, realmente, a gente falhou esse ano uma vez só, mas é porque deu um ruim aqui na equipe, o povo sumiu. Ano passado a gente falhou bastante. Eu falhei, na verdade, que eu tive uns problemas aí de ordem. De ordem, uma ordem aí. E... e aí... Que cara, filha da puta. Aí eu não tava podendo gravar e editar porque eu tava fazendo umas coisas aí no final de semana. Mas não falhará mais. Puta, eu não sei se isso é bom ou ruim, sabendo qual que é o motivo. Verdade, né? O cara termina com a namorada pra poder gravar podcast. Prioridades. Nossa. Prioridades. Prioridades, é. Muito obrigado, Carlos Lemes, pelo teu e-mail, cara. Olha, eu fiquei muito feliz quando você fala que a gente tem garbo e elegância. Cara, eu não sei o que é garbo, mas já fico feliz de ter ele. Feliz você não precisa saber, é só ter, né? É, então, já dizia Maquiavel. Agora eu vou pedir, então. Aliás, ninguém agradeceu o e-mail, eu acho assim, é muita falta de educação. Obrigado. Não, como assim? Que isso, cara. Obrigado. Valeu. Carlos, por ter mandado esse e-mail. Igor, agora, como é de praxe, né? Vou pedir pra um convidado ler o e-mail, né? Sim, sim. De convidado lá do Rio de Janeiro, meu querido amigo Diego, pra ele ler pra gente o e-mail do Bruno Francisco. Ah, eu acho que ele tinha que ler o e-mail do Caio Germano, porque se ele achou... É verdade. Eles estão se dando tão bem. É verdade, já que eles estão tão... Eu tô até desejando meu corpo nu aí. Porra, vocês querem me fuder, né, mano? Nós não, mas alguém... Pera, teve alguém que mandou e-mail pra marginal alado? Que porra é essa, velho? Esse aí é um cara estranho aí. Vamos lá, e aí? Conspiradores, vou tentar fazer a voz do cara. E aí, conspiradores? Eu deveria ser, colegas. Sói. Eu não tenho essa voz de maconha, velho. Dá uma foto não diz isso, calma aí que saiu aqui na parada. Calma aí, deixa eu achar de novo aqui. Sou recalque das inimigas. Vim pro feedback padrão de sempre. Como diria Diva Valesca. Uma mamada. Que isso, cara? Uma mamada e um copo d'água não entrega ninguém. Caralho, já tu tem problema, cara. É porque eu prometi que eu ia sempre colocar alguma frase sem noção no meio. Ah, tá. Ah, uma mamada. Uma mamada. Uma mamada. É exatamente isso. Gostei. Então você não nega pra ninguém uma mamada? Cara. Não. Não, tá bom. Okay. Tá vendo? Eu tô falando que esses caras é bizarro. Não, o que você tem que eu ia fazer, pô? Ah, o que você tá dizendo agora? Se você não tivesse que se defender, estaria subentendido. Não. Mas vamos lá. Claro, é subentendido. Gostei bastante de participar novamente. Falaram umas bobagens por aí. PS1. Igor, sua edição dos podcasts cada vez melhor. Encaixando a hora certa das falas. Do que por... Quê? Do que por e o que não por... Ah, tá. Eu tô bêbado já. Só que não, né? Vídeo de necrofilia. Caralho, que bizarro. Mas é zoeiro, ouvinte. PS2. É verdade. Pode... É bom deixar claro pros ouvintes. Rapidinho, Diego. Desculpa. É bom deixar claro pra alguns ouvintes que é zoeiro o que a gente fala aqui. Tá? Isso aqui é qualquer coincidência com a realidade. E isso aqui é mera coincidência apenas. Isso é uma obra de ficção. Ou não. Mesmo ninguém morto ainda. Isso é uma obra de ficção e não deve ser levado a sério na realidade. Ninguém ainda, né? Pera aí, Lucas. Eu já falei, fecha o armário ali, o braço tá caindo, cara. O cara mantém um cadáver no armário pra comer. Caralho! Aqui em Rio Preto tinha um caso desse, você ficou sabendo? Faz muito tempo. Caralho, mano. Que o cara, mas o cara até chegou a ser preso. Ah, mas esse PS1 é irrelevante. Pula pro PS2, vai lá. É irrelevante. Sony PS2. Pode parecer que viajamos demais no assunto, não achando sério. Porém, para zumbis, só teria talvez. Caralho, que maluquice. Possíveis em um futuro um pouco distantes. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Cachaça não é água, não. E zumbi que seja dos Palmares. Abraço. E sorry for the long post. Here is a potato. Só que não. Cara, o cara é Line Gagger. cara é Nine Gag. Bom, é. Bom, Caio, obrigado. O que dizer sobre esse e-mail de merda do Caio? Nossa, eu tô sentindo uma hostilidade ali. Caralho, vocês vão sair aqui se comendo. Mano, Caio, mano, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. De nada. Eu, toda vez que você manda um e-mail, eu acho foda, porque. Enfim, só. Só. É, só. SPS. Eu acho assim, você não devia mandar SPS 1 aí, porque você fica enchendo a bola de quem já tem um ego meio inflado, entendeu? Que, cara? Eu? Imagina. Não. Eu tô me controlando. É, sim. Oh, mas é, tem o próximo e-mail aqui. Tem o próximo e-mail aqui que eu queria ler. É um e-mail de um ouvinte novo. Eu acredito que é novo, porque é a primeira vez que eu vejo esse e-mail. É o do Bruno Francisco. Ele diz aqui: boa noite. Boa noite, Bruno. Formal até. É. Meu nome é Bruno. Descobri vocês através do Mundo Freak. Ó. E aí? Ah, muito bom, muito bom. Opa! É. Até agora já ouvi estes programas: ConspiraCast Homenageia 5, que é, né, que ele descobriu a gente. ConspiraCast 39. ConspiraCast 5. Nossa! ConspiraCast 5. E o ConspiraCast 17. Ouvindo ConspiraDrop 5, brincadeira de criança, cara, esse não é muito bom. É, me surgiu... Esse não é muito bom porque tem uma pessoa que não é muito boa. Tem uma pessoa que não é muito boa. Me surgiu uma pergunta, ou me surgiu uma dúvida, né, no caso. De qual cidade vocês são? E aonde estão morando? Pergunto isso porque vocês citam muitas cidades do interior de São Paulo. Muito bom o podcast, vou fazer maratona. E aí ele termina o e-mail dele. Então, muito obrigado, Bruno, pelo seu e-mail. Cara, fiquei muito feliz de saber que você... descobriu a gente através do Mundo Freak. Obrigado, Bruno. Bem-vindo. Um salve pro Andrei. Salve pro Andrei. Não sei se ele vai, não sei se ele vai ouvir isso ou não. Eu não sei também. Responde o cara aí. Então, é... Bom, já falei. Muito obrigado e bem-vindo ao clube. Os programas que você escolheu, alguns são bons. Mas é a cidade. Acho que eu e o Lucas somos de Rio Preto. Estamos morando. Acho, né? Você não sabe se você é de Rio Preto. Não sei. Não sei aonde eu tô ainda. Foi abduzido recentemente? Foi abduzido recentemente. Eu venho e volto aqui às vezes. Mas somos de Rio Preto. Gabix, você quer falar do... Sou de Três Lagoas MS. Gravei que você é do Sul Profundo. Tá ligado aquele filme da Luciana? Cara, quem é de Três Lagoas? Isso. O demônio. Perdeu, sou de Sete Lagoas. Ha! Ganhei. Nossa, sou cara. Toca a musiquinha da Praça Nossa. Você, aí. Cara, vai tomar no... Toca a musiquinha de praça, da Praça Nossa aí. É. É, então é isso aí, Bruno. É meio sucinto uma pergunta. Muito obrigado pelo feedback. Ah, só pra você saber, viu? Nesse episódio ainda tem um cara chamado Pinguim. Ele é participante aqui também. E ele é de Ribeirão Preto. Agora é a musiquinha do Hulk. É. Saudade, Pinguim. Tamo junto, cara. Aí, eu não sei se a gente... Como teve poucos e-mails e de uns tempos pra cá os comentários no site aumentaram, eu não sei se a gente deveria ler os comentários também. Ah, eu acho que se foda os comentários, viu? Mas lembrando, Bruno... Cadê as ondas aqui, gente? Ah, muito obrigado, Bruno. Olha só o cara. Muito obrigado, Bruno, por ter mandado esse e-mail. Bem-vindo ao... Valeu, Bruno. Espero que você acompanhe os episódios que sairão. Se eu puder recomendar um pra você ouvir, ouça do 30 até o 36. Foi um episódio muito foda. Inclusive, o 36, tá o pessoal que tava aqui, já tava lá também. É tudo igual? É quase todo mundo igual. Falta só o Pinguim, cara. Eu vou chorar. Mas eu... Você fica falando, eu não sei se você pode ficar falando o nome dele também não, hein? Vai que se estende. Ih, rapaz! É... Eu falo sim, toma cara. Toma cuidado aí, velho. Ele mora pra sempre. Corta aí, Igor. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim. Se você quiser. Se você quiser mandar um e-mail maravilhoso como esses que a gente leu aqui pra gente, como é que você faz, Igor Amaral? Mas aí depois você manda assim para contato@conspiracast.com.br. E se você estiver dando uma olhada no conteúdo do site e quiser mandar por lá mesmo, como é que você faz? Então, aí você já clica na aba chamada contato, manda lá pelo formulário de contato o seu e-mail, pau. E, não, não o pau, manda o e-mail. Não mande aí... nudes. Não mande nudes. Além... Opa, depende. Depende. Olha. Se você for ouvinte fêmea... foco. Se você for... Fêmea. Homo sapiens. As feministas vão estar como, cara? Ah, ou alienígena, aí sim. Mas, ô Gabrix, você que é o dono do Facebook. Caso você tenha o Facebook ou esteja mexendo nele agora, você vai lá na barra de pesquisa e coloca ConspiraCast. A gente vai ser o primeiro, óbvio. Não tem página oficial, fã clube, nem nada. Caso queira montar, é só mandar pra mim. Caralho. Mas você vai entrar lá, no, a nossa page vai ter quase, vai ter todos os conteúdos que tá no site. Também vai ter vários posts sobre conspirações e coisas legais também. E coisas do demônio. Aí já é na outra página que é a... Não, deixa. Que é a minha página pessoal do Facebook. que é a minha página, gabrixtaste.com. E nosso Twitch, como que é? Twitter.com/conspiracast. É isso? É isso mesmo. Oh, cara. Coisa linda, hein? Igor, nós temos... Só, desculpa interromper. Só um agradecimento para Caio Germa, que mandou uma ótima foto aí no Skype. Viraram amigos, desculpa. Viraram amigos. É que tem que ver. Onde? É o último link, último link. Mas falando em amigos, Esqueci o que eu ia falar agora. Deu um derrame ali do cara. Não, eu boa, Caio, boa, agora. Caio. Fala vocês. Continue assim. Eu esqueci, cara. Você esqueceu, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Pô. E-mails lidos, né? Assim. Não, mas é. Não, ainda não, cara. Pera aí, que nós somos amigos aqui. Somos todos amigos aqui. A gente tem que falar um pouco dos nossos patrocinadores, né, Igor? Sim, temos que falar dos nossos patrocinadores. Quais são eles, Igor? Temos o. Bom, vamos falar quem tá aqui primeiro. Tem o Zoação 40. Puta, o Zoação 40, cara. E quem melhor pra falar do Zoação 40 do que o dono da porra toda lá? Exatamente, né, isso que eu ia falar. Então você, Uramesh, que é o dono lá do site, que manda em todos os outros caras lá, entendeu? Acho que eles não... Não sei se eles ouvem o podcast, mas você que manda em tudo lá e que os outros são seus escravos, o que que vocês falam? Eles ouvem, eu obrigo todos eles a ouvir. E um beijo aos meus escravos, nosso grupo lá no WhatsApp está bombando. Então, queridos amigos conspiradores aqui, vocês podem ir lá em zoação40.com.br, lá tem agora, a gente não manda notícia nenhuma relacionada ao mundo pop, porque essa porra é inútil, porque todo mundo tá fazendo isso. Então nós postamos nossas opiniões. Então nós postamos as nossas opiniões sobre diversas coisas. Por exemplo, tem que ressaltar a coluna do nosso cara amigo Thiago Mendes, que fala sobre Destiny. Tem também umas outras notícias bem bizarras, como por exemplo, já vai estar no ar a loteria que vai pagar, em vez de dinheiro, vai pagar 20 anos de bacon. E por aí vai. Você vai encontrar notícias esquecidas, comentários boçais, manchetes bizarras. Temos nossos podcasts que saem às quintas. Nós estamos dando uma variada lá entre drops e podcasts. O drop mais curtinho, podcast de uma hora e meia. Tem também o Facebook, Twitter, tá tudo lá no site. É só ir lá no zoação40.com.br. Obrigado pelo jabá, crianças. Que isso, é isso aí. Além do Zoação 40, pô, eu tenho que agradecer o Caio Germa. Caio Germa, muito obrigado pela sua presença e pelas suas fotos aí que você manda. Essa última eu não curti, não. Essa última ficou meio escrota. Mas a primeira eu salvei pra mais tarde. Nossa, que coisa de cabaço. Eu vou bater um LOLzinho ali depois. Vou bater um LOLzinho, meu. Além da Zoação 40, nós temos nossos queridos patrocinadores aí, que não são patrocinadores, é só um modo de dizer, mas é Coxinha Nerd, Nerdópoli, Locomotiva 26. Um abraço aí pro Tanish, que fica tirando o site do ar e pede pra eu colocar o site dele no ar. Isso não vai pro ar. Isso vai pro ar, sim. Ah, vai? Tá ok, então. Tanish, um abraço pra você aí, viu? O Tanish é o Yajirob, né? É o Yajirob. Lucas Safadão, né? Como é que é? Wesley Safadão. Wesley Safadão. É que eu vi aqui o Lucas. Que mais que eu ofereci pra gente? Zumbicast, claro. Zumbicast também, pô. Opa. Os parceiros mais antigos aí. Exatamente. E Zoação 40, não vou falar de novo, porque já falaram aqui e não vou ficar dando muito crédito pros caras, não. Não merece. Mas é isso. Recados dados. E-mails lidos. Vamos. Para o tempo. De hoje é uma continuação? Acho que pode ser, na verdade, não é nenhuma continuação, é um aprofundamento nos temas de ufologia que a gente fazia, porque a gente sempre falou muito por cima. O primeiro episódio de ufologia que a gente fez foi o 3, então acho que vocês podem desconsiderar esse episódio. Não, foi um episódio muito bom, cara. Não, foi bom, mas a gente não tinha todo o desenvolvimento, entrosamento e uma equipe tão grande assim, né? Então ficava eu e você falando uns assuntos ali com vergonha de falar. Era bem assim mesmo. Mas o... E agora a gente vai aprofundar, entrando em casos ufológicos do nosso Brasil, BR, Rue Rue. Exatamente, a gente vai entrar na... Brasil, o país da ufologia, né, Igor? É, não, pior que o slogan podia ser bem esse mesmo, porque por mais que o pessoal... Muita gente aqui desacredita, ou fica até de gozação, quando fala que, ah, vida escovador, o cara já fumou uma maconha, nosso amigo Caio pode... São Tomé das Letras. Isso, São Tomé das Letras. É da Humanas. É da Humanas. É da Humanas. É da Humanas, né? Eu não, esse pessoal da Humanas, eu não sei o que eles estão falando. Fundo de psicologia, fumou maconha, caralho, né? O que a gente vai abordar aqui são os casos brasileiros que as pessoas, na verdade, né, Igor? Quando fala de caso brasileiro, só pensa em um. É um que vem na cabeça da pessoa. É Varginha, né? É, Varginha. Que é Varginha, que é a única coisa que existe no Linha Direta e o Cacete A4. A gente vai falar de outros, né, Igor? Sim, tem. Porque o Brasil, ele tem muitos casos ufológicos. E, assim, pelo menos dois dos mais famosos são, inclusive, os mais creditados e os mais verídicos. Até, né? Até onde pode ser dito isso, os mais verídicos do mundo. Que é Varginha e o caso da Operação Prato. Então você tá me dizendo que o Brasil não pode estar em primeiro lugar, pode não estar em primeiro lugar lá no IDH, pode não estar em primeiro lugar na economia, na educação, mas na ufologia nós estamos em segundo. Sim, porque o primeiro é... Então é, deve ser por isso. É culpa do ZT. Aí, ó. Exato. Tá vendo? Porque primeiro é Roswell, né? Que os americanos não iam deixar a gente passar. Eu queria aproveitar dos convidados aqui e perguntar pra eles, qual que é a posição de aumento de vocês em relação à ufologia? Pseudociência? É ciência humana? É, eu acho que antes da gente começar os casos era bom, né? Porque a gente já vai ter meio que um paralelo do... Que depois, quando a gente for falando caso por caso, a gente já vai ter um background do que os convidados acham sobre aquilo, se eles vão desacreditar, se eles vão ser believers. Então, eu queria perguntar pra você, então, Caio German, qual que é o seu posicionamento sobre ufologia? Cara, pra mim, até que se prove o contrário, existe a possibilidade. Da mesma maneira que eu acho que se a gente descobrisse, sei lá, um outro planeta, fosse habitado, etc., a gente não ia chegar logo de cara falando, oi, chegamos aqui, a gente ia descobrir como é que é, e o caramba 4, eu acho que também poderia acontecer isso com a gente. Então, até que se prove o contrário, que não existe mesmo, eu acho que existe essa possibilidade, cara. Sei lá, talvez os caras estudando ou alguma coisa assim, não sei. Sim, que até é uma coisa meio difícil, né? Falar que não tem como no tamanho do universo que a gente tem, né? É igual o nosso planeta, velho. Se a gente descobrisse um outro planeta com seres inteligentes, a gente ia chegar na Tora e chegar lá falando, oi, a gente chegou aqui e, vamos, sei lá, invadiu o planeta de vocês? Com certeza não, entendeu? Com certeza ia ficar um tempo estudando, saber como é que é o lugar, etc. Entendeu? Cara, dependendo do ser humano, acho que invade mesmo, né? Você não viu o Avatar? Eu não falo nem Avatar, eu dou um exemplo do mundo real. Cortez chegou e viu os índios, o que que ele fez? Ah, muito bem, meus amigos, vamos fazer cacau aqui, todo mundo. Não, pegou cobertor com peste e jogou em cima deles. Realmente. É só que, na verdade, o América, por exemplo, já era conhecida há muito tempo também. Tá, era conhecida, mas ele não chegou lá, uma civilização nova. Vamos trocar... Vamos pesquisar. Vamos trocar conhecimento. Não. Vamos trocar ideia, né? É. Não. Eu tô certo e você índios. Tá errado. Mas e você, Diego? Qual que é o teu posicionamento? Cara, eu concordo com o Caio, mesmo ele sendo meio bizarro. Mas tem uma frase que eu não vou lembrar o certo, que é do Carl Sagan, que ele tem uma ideia, tá até no livro Contato, que ele fala, se você pegar 1% da galáxia, da nossa galáxia, pega 1% das estrelas e por aí vai, ele te mostra que com aquela frase você tem milhares de possibilidades de que exista vida em outros planetas. Talvez eles não tenham vindo aqui, ou talvez eles tenham vindo, enfim... As possibilidades são gigantescas, como o Caio mesmo falou, é um universo muito grande que a gente não conhece 0,5% dele, nem 0,5% dele, que até na nova série Cosmos tem o lance do universo visível. Então você não tem, você não sabe de porra nenhuma, você só fica conjecturando. A gente não conhece nem o oceano, vai conhecer os outros. Isso é verdade. Que tem um amigo que sempre fala, o ser humano tá tão preocupado. Até Atlântico existe aí, a gente tá aqui viajando com alienígena. É, um camarada meu fala, a gente tá tão preocupado em viajar para outros planetas que a gente não conhece nem que tem aqui na Terra. É, vai que no oceano, justamente, a gente consegue achar a chave pra poder... Enfim, viajei muito agora. Não, mas... são os ósseos. São os alienígenas em Atlântida, né? É OSNI ou OSNIS? É, seria OSNI, né? Porque o objeto OSNI, submarino dá um identificado. OSNIS Cara, tem registros de navegações do lado de 1500. Poderiam ser luzes no alto mar, meio sinistro. A gente não sabe, né? Podia ser só aquele... Ah, sei lá que porra que pode ser. Mas tem registros disso, tem registros históricos disso. É até uma coisa que eu lembro. Eu tenho uma história que eu lembro de onde que foi. O povo fala que boa parte dos fenícios, eles eram bons marinheiros porque o ZT ajudava eles. porque tipo, ia iluminando, era uma estrela guia deles. Tipo, então... tipo estrela de Belém, Jesus? Tipo, isso, só que era... Nossa, tem a teoria de que Jesus era ET também. Tem, pior, tem o... É. Aquele livro lá, o... Nossa... É, Cavalo de Troia. Isso, Cavalo de Troia. Superman. É, o Superman. Superman é a... Não, o complicado de você... Completa. O complicado de você acreditar que... Você vê lá o alienígena do passado. Você vê, ah, grandes civilizações não puderam fazer. Tinham ajuda de alienígenas. Cara, eu gosto muito de seriado. Pra mim, eu acho um belo seriado de comédia. Mas, é... As pessoas têm que entender que o ser humano era muito inteligente. Os maias, os astecas, os egípcios, então, pô, eles tinham um conhecimento de matemática, astronomia, fudido. Astrologia. Não, é astrologia. Astrologia é foda. Não, é astrologia. Só você pensar a biblioteca de Alexandria, velho. Tanto que de coisa que perdeu quando destruíram aquela biblioteca, a gente até hoje não faz ideia do que tinha lá, velho. É. Às vezes tinha esse próprio fala. Quando a biblioteca foi queimada, a humanidade regrediu não sei quantos mil anos pra atrás. E outra, cara, a geometria tava quase que 100% já totalmente estudada por Euclides lá naquela época, e a gente vai por aí. E de noite a gente enxerga. Mas sempre é um horário de 8 horas, 9 horas que a gente vê. Não vê cedo, não. Sim. Ontem, quando nós chegamos aqui, na hora que a gente chegou, lá vinha um pra cima da gente, quando ele viu a gente, olha... Mudou o curso, fez a curva e foi embora. Cedo, por volta de 7 horas, ou antes de 7 horas. Então, seu Cornélio, o senhor costuma ver ele se levantando aqui nessa direção? É, sempre vi isso. É na direção de onde? De Pocinho? De Pocinho, no destaque, no giro de Pocinho. Eu já vi ele levantar-se umas 3 vezes ali do campo, com quem seria da caixa d'água, que ele sentou por ali assim. Certo, aí eu lhe pergunto, daqui para Pocinho dá quantos quilômetros? 5 quilômetros. E o senhor acha... Que no lugar que ele estava, daqui para o lugar que ele estava, o senhor acha que dava quantos quilômetros? Isso mesmo, é mais de 4, porque ali da caixa, depois da caixa naquele campo, após assim, ali é 1 quilômetro mais ou menos, né? É o que pode dar. Então esses avistamentos que o senhor costuma ver ele subir, sair, como se estivesse saindo do chão, é daqui uns 4 quilômetros, mais ou menos, na direção do posto. É isso mesmo, nessa faixa mesmo, 4. Quer dizer que a gente gira, que sei, mas pode ser mais longe, não é? Porque a gente vem e não sabe. Aí eu lhe pergunto, quando ele sobe, quantas vezes o senhor já viu mais ou menos ele subir? Umas 3, 2? Umas 3, dali eu já vi subir umas 3 vezes. E já viu subir de outro canto? Dessa maneira não, não tem lembrança não. Só e que tamanho seria mais ou menos essa luz que o senhor vê subindo? É mais ou menos que nem uma lâmpada dessa de posto. Aquela tochazinha azulada, azulzinha assim. Se levanta... Não chega em certas águas e toma aquele destino. Ele tá lá atrás! Tá atrás da garagem! Tá lá atrás! Mas eu queria citar uma frase aqui de um cara chamado Arthur Clarke. Arthur C. Clarke. Isso. Que ele diz assim: Two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Ai, porque ou eu seja... sinto em inglês. Ó, oh, dá licença. Agora tire seu óculos e sua cartola e fale. Oh, eu vou tomar o meu chá da 5 com o meu dedo, com o meu dedo mindinho levantado. Oh, apenas tomando chá. Mas... É igual o Bob Esponja aí. Não esqueça mas, do dedinho, Bob Esponja. Mas ele diz assim, né? Ou tem duas possibilidades. Ou a gente tá sozinho no universo, ou a gente não tá. E as duas possibilidades são assustadoras. E é verdade, cara. É, porque se você pensar, ah, tudo bem, vai vir um ET aqui, vai fazer sei lá o que, vai te pegar na noite aí. Mas se você pensar um universo tão gigante, que é realmente gigante, e a gente tá sozinho, eu acho que é mais assustador do que a gente tá cercado por vida inteligente. Porque significa, a gente pode estender o pensamento de a gente tá sozinho no universo, que se der merda aqui no planeta Terra, nenhum outro planeta e nenhum outro sistema sustenta a vida. Então a gente não tem o que fazer. A gente tá... A vida que nós conhecemos. Tá preso, né, dentro de uma caixinha. É, então. É o fim da vida como nós conhecemos. É, porque é aquilo. Talvez nem tenha vida inteligente. Pode ter vida, né? O modo como ela é abrigada no tal planeta pode não ser a mesma vida que nós conhecemos. Sim, sim, mas algumas coisas até são imprescindíveis pra uma vida igual a nossa, assim. Eu não sei se, por exemplo, dá pra ter vida inteligente e completamente diferente da nossa. Eu não sou tão estudado a esse ponto. Mas planetas parecidos... que gerem uma vida mais ou menos igual à nossa, se não tiver ninguém, se a gente estiver sozinho, a gente tá ferrado, porque nenhum outro planeta sustenta. Sim, é. Tem um sistema da NASA que eles procuram, não sei se é um sistema ou um telescópio específico da NASA, que ele procura... Não, o Hubble, mas tem outro que ele procura especificamente pra, possíveis planetas para serem habitados. Ele já descobriu alguns aí que podem ser que tenha algo parecido com a Terra, mas mesmo assim eles estão a milhões de quilômetros, de anos-luz da Terra, não tem como chegar lá. Nem se você mandar aquela... Já viram o Interestelar? Uhum. Aquela cápsula cheia de sêmen pra jogar lá? É complicado. Bukaki Interestelar. Desculpa. Mas tem até aquela ideia também, igual que eu já tinha falado em uns outros episódios. Se um ET olhar da gente não sei quantos mil quilômetros... anos-luz daqui. Quilômetros. Quilômetros. milhões de anos-luz daqui, ele vai vir enxergar dinossauros na Terra ainda. A luz, ela demora tanto pra chegar e talvez naquele planeta que esteja cobiçando pode ser vida, ter vida, já morreu, ou aquele que tá uma merda pode estar vivo hoje. É, isso é... Gabrix viu o Cosmo. Ele viu o Cosmo. Eu assisti. É verdade, cara, mas isso faz muito sentido. Isso realmente faz pensar nessa parte. Algumas pessoas não entendem, algumas não, muitas não entendem, é que a questão de estarmos sozinhos e ser condenados a viver nesse planeta é que é muito difícil você sair de um lugar pra outro no universo. A gente não tá falando de quilômetros de distância, né? É de anos-luz, ou seja, o ser humano não consegue viver pra viajar no espaço. É, tanto é que, dando um exemplo, não é um filme ufológico, mas no Interestelar, que eles foram queriam fazer uma migração, mesmo com aquela tecnologia doida deles lá, de fazer tudo aquelas coisas de nave, eles só conseguiram fazer aquela viagem porque eles descobriram um buraco de minhoca, ou seja, mesmo assim demorou, a viagem em linha reta seria impossível. Mas aí, volta pra parte dos alienígenas inteligentes, que tipo, nós não sabemos como fazer, mas talvez eles saibam. É, podem fazer o buraco de minhoca e sustentar com energia escura pra ele não colapsar. Talvez exista um time de futebol dos alienígenas que seja melhor que o Corinthians. Ah, por que você não se fode assim? Só de vez em quando. Que cara agressivo. Mas agora eu quero inaugurar ele. Você quer inaugurar? Vamos inaugurar então. Que é bom, então. Olha, só que debate filosófico legal que a gente teve aqui, galera. Você viu? Acho muito legal. Foi recompensador pra mim, eu gostei. Exatamente, cara. Eu comprei aqui, não sei se vocês perceberam, embaixo da cadeira de cada um no estúdio aí, eu deixei um monóculo e um bigode. Acho que já ficou muito bem decidido e definido o que cada integrante aqui pensa sobre a ufologia. Todo mundo aqui acredita, né? Eu quero acreditar também. I believe Harvard... Não, esse é o... I believe Harvard Dent. I believe I can fly. I believe Harvard Dent. I believe I can touch. Eu tenho broche aqui. Eu acredito, cara. Eu realmente acredito. Eu nunca vi nada. Engraçado isso. Eu acredito pra caralho, mas eu nunca vi nada. Ah, tá. Então a gente vai falar de casos de pessoas que viram. Olha só, tá aprendendo a gerenciar um podcast. E ainda mais, não só pessoas que viram, mas pessoas que viram neste país que você está vivendo. Aliás, não, desculpa. Opa, Igor. Oi, tem ouvintes internacionais, né? Temos ouvintes internacionais. Então, ouvintes internacionais. Isso, verdade. Nós estamos falando de casos brasileiros, tá ok? Casos que aconteceram aqui no país que a gente tá, que é o Brasil. Uhum. E mais, ainda digo mais, pessoas que viram nesse país e tiveram relações intercourse com o ET. Inclusive, se algum alienígena... Ouve a gente? Aí é meio foda, porque eu vou dar um cagaço se aparecer alguma coisa pra mim. Pede com o corpo da Megan Fox. Se algum alienígena estiver ouvindo a gente, entender português e receptar essa mensagem... Receptar, né? O cara trabalha na FIFA agora, o alienígena. Se algum alienígena... Se algum alienígena interceptar essa mensagem, apareça na casa do senhor Lucas Queiroz e faça o que tiver que fazer com ele. Contatos sexuais. Pode deixar que o cara falou pra vir geográficas no final. Isso. O cara falou pra... Vou dar as coordenadas em Morse, que é uma língua universal. Ó, oh, filho da puta, tá pondo a edição Morse. Mas enfim, vamos lá. Em 1957, o então jovem Antônio Vilas Boas estava arando a terra num trator. Era o turno noturno e Antônio trabalhava duro na fazenda, localizada em São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Olha só, o Vilas Boas já tinha estado às voltas com luzes estranhas potentes por duas vezes. A primeira foi quando ele abriu a janela do quarto e viu uma estranha luz voar próximo da janela. A luz também foi vista pelo irmão de Antônio e deu a volta na casa, iluminando e através das frestas do telhado. Ou seja, o bagulho foi uma luz que movimentou, sabe? Tipo, enfim, aquelas luzes que a gente vê no céu. Tipo quando que... você, quando o helicóptero passa procurando algum marginal, assim, na sua casa. Isso. A gente sabe. A segunda ocorrência se deu quando ele e o irmão aravam a terra e a luz surgiu muito forte no céu. Antônio correu pra direção da luz e o objeto, né? Tá, o UFO. Tá aí o erro, né? Tá... Isso é errado. Correr em direção à luz. Não, ele queria comer o ET. Mas enfim. Mas ele não sabia ainda. Exato. Correu pra direção da luz e o UFO pareceu fugir indo pra outra direção e estacionar. Tá. Então, tipo, ele foi perseguir a luz e a luz foi fugindo dele. Ficou parado por um tempo, emitindo flashes, e depois deslocou-se para tão alto, tão rapidamente que pareceu apagar. Sabe o que isso parece, cara? Aquelas lâmpadas que você pega, bota no mercado pra atrair inseto, tipo uma armadilha. É sempre assim, cara. Sempre tem um idiota que vai, cara. It's a trap. It's a trap. O Travis Walton também, ele foi abduzido. Foi o nesse... cara do Fogo no Céu? Isso, foi nesse esquema. Ih, caralho, entrou o ET aí. Outra pessoa. Como é que é? Outra pessoa que foi abduzida. Caiu. Caraca, mano, essa porta tá foda, né? Acho que não é mais ET, não, já é o Letter Jack isso aí. Naquela fatídica noite, Antônio Vilas Boas estava sozinho arando a terra. Ah, não, é. Oh, caralho! O cara tá sozinho e corre pra luz. E pede, né? Não, o cara tá arando a terra uma hora da madrugada, cara. Não, esse cara já não tá certo, já começa por aí, né? Tá fazendo muita cachaça, velho. Muita cachaça. Por volta de uma hora da madrugada, o Vilas Boas viu uma estrela vermelha. Pera, que não dá pra ler. Igor, foi. Era comunista? É teu amigo então, né, Quiroz? Tinha 13, né? Então, né, velho? Estrela vermelha. Vilas Boas viu uma estrela vermelha. Era o quê? Ele devia ter avisado a gente. 50 anos atrás, essa porra. Aquela foto do Lula. Isso. É o Lula verde aparecendo. É o Lula, né? O Lula é alienígena. Inclusive, tem uma foto do Lula verde aí que vai estar na descrição do post aí, se você acompanhar a gente. No entanto, logo percebeu que não se tratava de uma simples estrela. Olha lá, não era uma simples estrela, pois aumentava progressivamente de tamanho. E parecia se aproximar velozmente dele. É, o PT tá aumentando de tamanho. Caraca, é o PT. Tá laçando, tá aproximando, né, cara? É a Dilma. Dentro de alguns poucos instantes, a estrela se revelou um objeto brilhante, com formato de um ovo, que se dirigia na direção de Vilas Boas com uma velocidade incrível. Sua aproximação era tão veloz que já estava sobre o trator antes de Vilas Boas ter qualquer reação. De repente, o objeto parou a uma altura estimada pelo protagonista em torno de 50 metros, e bem acima de sua cabeça. O bagulho parou em cima da cabeça dele 50 metros para cima. O trator e o campo ficaram iluminados como se fosse de dia. Essa situação durou uns 2 minutos e o Vilas Boas ficou lá parado, sem saber o que fazer. Finalmente, a luz tornou a se deslocar e parou a uns 10 e 15 metros à frente do trator, para então pousar no solo lentamente. Nesse momento já era possível distinguir nitidamente os contornos da máquina. Olha o formato da nave lá. Era parecida com um ovo alongado, apresentando 3 picos. Um no meio, eita, um de cada lado. Que isso? Picos, que nojo, não 3 picas. Que nojo! Pode falar isso nesse horário? As picas eram metálicas. Era na nave da UTR, né, brother? Caralho, que loja, tá bizarro, viado. Vilas Boas, ele não conseguia distinguir qual que era a cor da nave dele, porque a luz vermelha que ele emitia, né? Mandava uma luz vermelha. Em cima, havia algo girando a uma alta velocidade, que por sua vez emitia uma luz vermelha fluorescente. Era tipo uma sirene, eu imagino. Girocóptero. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e dele saíram 3 suportes metálicos. E isso... Ah, também. Aqui falou que o Vilas Boas se cagou um pouco. Mas um minúsculo ser estranho, que mal chegava à altura dos seus ombros, pegou o seu braço. Puta que pariu. Chocado, Vilas Boas aplicou-lhe um golpe que o fez perder o equilíbrio, largar seu braço e cair pra trás. Ou seja, caraca, o maluco o bichinho inteiro, pegou o braço. O bichinho pegou o braço do Vilas Boas deu um shibarai nele. Ele deu aquele balão do Rio, sabe qual é? Pai. Deu um rolamento. Não, foi o golpe do Blanca, pô, ele é BR. É verdade. novamente tentou correr, quando instantaneamente três outros seres pegaram-lhe por trás e pelos... Eita! Segurando seus braços e pernas. Ou seja, veio um pra pegar ele, ele derrubou esse um, depois veio a gangue e pegou ele. Os seres o levantaram do solo sem que ele pudesse esboçar sequer o menor gesto. A gangue do anão... Então, eles eram meio anões, né, cara? Mas o bicho não deixava ele escapar, não, mano. Mas nessa hora só tava ele, né, irmão dele? Só pra fazer um disclaimer, isso foi em Minas Gerais. E a Dilma nasceu aonde? Minas Gerais. Calma, calma. Você tá dando spoiler da minha teoria, porra. Eles tentavam enfiar ele lá dentro da nave, e a rampa ficava balançando muito forte, porque o cara era meio grande pra entrar na nave. De cada lado havia um corrimão com a espessura de um cabo de vassoura, no qual Vilas Boas agarrou pra não ser levado pra cima, o que fez com que as criaturas tivessem de parar, a fim de desprender a força das mãos do corrimão. Ou seja, ele foi puxando o cara por cima da rampa, ele grudou no corrimão ali, por fim, os bichos colocaram ele lá pra dentro da nave e deixaram o Vilas Boas num pequeno recinto quadrado. Então tinha um lugarzinho quadrado e eles colocaram o cara lá. Não sei se isso aqui era uma cela, né, Igor? Não fica muito claro. Poderia ser uma cela... Ah, depende, porque o nosso amigo... Ah, desculpa de cortar, mas Não. Você ia falar que poderia ser uma cela. Não, poderia ser uma cela, mas o nosso amigo aí do amigo Bordô lá, ele falou que a nave, né, ela tem paredes que elas se mudam. Você lembra disso, Queiroz? Eu lembro. Então, um dos cinco seres, tinha cinco bichinhos agora, né? Apontou com uma mão para a porta aberta e fez Vilas Boas compreender que deveria segui-lo para aquele recinto. Então o bichinho falou assim, apontou para lá, aí o Vilas Boas falou, nossa, ele quer que eu vou para lá. Cansado, estressado e vendo que não tinha qualquer outra alternativa, o Vilas Boas... seguiu a criatura lá. Todos os objetos eram de metal, a mesa e as cadeiras tinham só um pé no centro. Isso aqui como... Eu não sei se esse Vilas Boas aí, esse cara parece ser um cara... Acho que ele viu muitos filmes. Mais simples. Não, não. Sei lá, se ele descreveu isso aí, ele deve ser um cara simples. Então, na hora que ele fala de metal, deve ser a aparência de metal, né? Ele não foi lá meter a mão. Os seres continuaram segurando firmemente Vilas Boas e pareciam conversar entre si numa linguagem completamente estranha e incompreensível. Pareciam estar discutindo. Quando finalmente deu a entender que as criaturas tinham chegado a uma decisão, os cinco pararam de falar entre si e começaram a tirar as roupas de Vilas Boas. Nossa, mano. Claro que o Vilas Boas não gostou da ideia de ficar nu. Claro, né? Vou ficar nu na frente das criaturas, vou comer todo mundo aqui. Imediatamente ele reagiu e começou a tentar se defender de todas as formas. Uma das criaturas se aproxima de Vilas Boas segurando algo que parecia uma espécie de esponja, o qual passou um líquido em todo o seu corpo. O cara deu um banho no cara. Besuntou ele todinho. Besuntou em óleo. Besuntou ele. Era uma esponja macia e o líquido era bem claro e inodoro, porém mais viscoso do que a água. Caralho, bateu uma charada. Do tamanho industrial. Caralho, KY gigante, viado. Gente, vocês estão me ouvindo? Normal? Sim. A gente só achou tipo, passou um shampoo Johnson & Johnson no cara aqui. Não, não foi Johnson & Johnson. Não foi não, cara. Pior que tá Johnson & Johnson, né, então? Esse KY não é inodoro, velho. Ah, eu não sei. No primeiro momento, Vilas Boas pensou que fosse um óleo, mas chegou à conclusão que não era porque sua pele não ficou oleosa nem gordurosa. Então, quando passaram aquele líquido no corpo de Vilas Boas, ele sentiu um frio intenso e tremeu muito. Então, três das criaturas levaram Vilas Boas pra uma porta que fica do lado oposto daquela pela qual eles entraram. Gente, tá muito estranho, tá muito ruim ouvir vocês. Parece que a conexão tá caindo. Tá ruim, mas eu tô... Aqui pra gente tá bom. Tá ouvindo, tá ótimo. Tá ouvindo você bem aqui? Lucas, olha só, o bagulho vai ficar doido do teu lado agora, hein? Eu tô com medo então, gente, aqui tá foda. Cara, toda vez que eu gravo alienígenas, dá merda. Eita, Queiroz, ó. Queiroz amanhã não vai conseguir nem andar. Então três das criaturas levaram... Ah, tá. Um deles tocou em algo bem no centro da porta, que em seguida se abriu para os dois lados. Ou seja, a porta era ativada com o toque ali. Em cima, havia uma espécie de inscrição com letreiros luminosos de cor vermelha. Tudo vermelho. Uhum. Os efeitos da luz deixaram aqueles letreiros salientes, destacados da porta, em 1 ou 2 centímetros. Estou notando um padrão de É como se as letras ficassem, tipo assim, holograma, né? Destacada com relevo, né? Eram totalmente diferentes de qualquer símbolo ou caractere conhecido. De repente, a parede tornou a abrir e entraram mais dois seres. As criaturas levaram nas mãos dois tubos de borracha vermelha, bastante grossos, cada um medindo mais de um metro. Caralho. Que aí? Uma das pontas do tubo. Nossa, se eu tivesse pelado numa sala e os caras mostrando uns tubos grossos, eu ia ficar de borracha ainda, né? Assustado. E vermelho, cara. Com mais destaque. Com mais de um metro. Aí eu acho que eu começaria a ter medo. Uma das pontas do tubo estava ligada a um recipiente de vidro em forma de taça. E na outra ponta havia uma peça de embocadura, parecida com uma ventosa, que colocaram sobre a pele de Vilas Boas debaixo do seu queixo. O ser comprimiu o tubo de borracha fortemente com a mão, como se ele quisesse expelir todo o ar. Logo no início, o Vilas Boas não sentiu dores nem comichão, mas notou que sua pele estava sendo sugada. Era tipo um aspirador de pó. Em seguida, Vilas Boas sentiu uma ardência e teve vontade de coçar no local. Nossa, gente. Nessa segunda sangria, as criaturas encheram a taça de sangue. Depois dessa operação, os seres se retiraram do recinto e deixaram Vilas Boas sozinho. Vilas Boas teve a impressão de estar inalando uma fumaça grossa, cortante, que o deixou quase asfixiado. Talvez fosse isso mesmo que estivesse acontecendo, pois quando examinou a parede da sala com mais atenção, notou uma quantidade de pequenos tubos embutidos na parede, na altura da cabeça dele. Como se fosse uma câmara de gás, né? Bem conhecida aí do pessoal do... Nasdaq, é. Né? Pessoal... Pessoal, então ele começou a sentir mal com ânsia de vômito e ele foi pra um canto da sala ali e vomitou. Ele vomitou. Depois de um bom tempo, assim, o cara não sabe quanto tempo, começou um ruído na direção da porta. Vilas Boas virou-se naquela direção e deparou-se com uma moça aproximando-se lentamente. Uma moça. Me cala até. Ela tava totalmente nua e descalça. Seus cabelos eram macios e louros, quase cor de platina. Nossa, como senhora. Que se pensar? Ele caiu na nuca, agora é Marcelinho, com pontas viradas pra dentro. Usava um cabelo repartido ao meio e tinha grandes olhos azuis amendoados. Tem que fazer a voz de Marcelinho. Os ossos da face, muito altos, conferiam às suas feições uma aparência heterogênea, deixando o rosto bem largo e com um queixo pontudo. E aí dá ficava problema. Quase... Tinha os lábios finos, pouco marcados, e as suas orelhas eram exatamente como as nossas mulheres comuns. Segundo Vilas Boas, ela tinha um corpo lindo e com seios bem formados. Mas, ó, o cara ficou fitando interessante. Ali, né? Ficou. Sua cintura era fina, seus quadris eram largos, e os pés pequenos, as mãos finas e as unhas normais. Ela era de estrutura bem baixa, mal chegava aos ombros de Vilas Boas. Mas mesmo assim, ela ia dar o... Essa criatura se aproximou de Vilas Boas em silêncio e fitou-lhe com seus olhos grandes, não deixando dúvidas das suas intenções. De repente, ela abraçou Vilas Boas e começou a esfregar o seu rosto e corpo contra o dele. A porta tornou-se fechar e Vilas Boas ficou a sós com a criatura. Nossa! Considerando a situação em que se encontrava, isso parece um tanto improvável, mas Vilas Boas acredita que a excitação pode ter sido resultado do líquido que passaram por todo o seu corpo. Não, não é não. É de uma loira se esfregando no ser, rapaz. Não é líquido nenhum, não. Ah, não! Porra! Caralho! Porra! É sim, é o líquido que deixou assim, é. Aham. E outra, ela não tinha nada de chifre nem nada, segundo o cara, então... Era, de qualquer forma, Vilas Boas não conseguiu mais refrear seu apetite sexual e acabaram tivendo várias relações sexuais. Atentes para várias. Como diria um camarada meu, Thiago Joker, deram várias bimbadas. Depois, a criatura ficou cansada e começou a respirar ofegantemente. Também, ela ficou querido. Cansada? O ET ficou cansado e o maluco e o... não. É punheta, cara. Segundo Vilas Boas, eu tô falando que ele tava punhetando. Tava punhetando. Segundo Vilas Boas, ele ainda estava excitadíssimo. O que demonstra que não era um estado de sua excitação natural e comum. É, chama Viagra, tá. Isso. Antônio tá pelo ar agora. Olha Nossa isso, meu. Antônio até tentou transar mais, mas ela recusou continuar com você. Meu corpo, minhas regras, né, cara? No momento da recusa, Vilas Boas... Caralho, os feministas vão defender o ET agora. Vai pôr seu poder. Não queria. No momento da recusa, Vilas Boas percebeu que queriam a ele apenas como um reprodutor para algum tipo de experiência. Ah, tá. Você achou que você ia casar com o ET agora. Só não faz muito sentido. Eles tiram o sangue do cara pelo Wi-Fi, mas eles não fazem isso com o sêmen. Né? Foda-se agora. Ou então. É verdade. Olha aí. Mas talvez eles quisessem reproduzir o ato. É, porque eles até gostam, pode ser, né? Não gosta não, cara. A mulher recusou. Mas também depois de várias vezes. A mulher, a típica mulher brasileira, virou pro lado e tô com dor de cabeça. Não quero mais. Apesar disso, segundo seu próprio demoimento, ele tomou cuidado pra não deixar que percebessem a sua irritação. Ele ficou putinho, puto, caralho. O cara foi abduzido, comeu uma loura super gostosa que ele nunca comeria na vida e ficou putinho. Porque a mulher não queria... Caraca, não queria, cara. Dá mais pra ele. Porque... É, cara. Várias bimbadas. Caralho, cara. Esse cara é um merda. cara é um merda. Nossa, cara. Não, eu vou parar o relato por aqui, Igor, porque senão fica muito grande. Enfim, vamos terminar o relato aqui. Tem um monte de coisa dele saindo da nave, papapá, blá blá blá. É, o Vilas Boas, ele volta pro trator. Era 1h15 da manhã. Não, desculpa. Eu fiquei pensando, né? Puta, uma hora ele tava lá, 1h15 ele voltou. Ele deu várias bimbadas, mano. 15 minutos? Não, né? Mas enfim. É, ele foi abduzido a 1h15 e ele voltou às 5h30 da manhã. Ou seja, E ele tudo com relógio. É, o tempo do motel. Mas agora, eu queria perguntar um negócio. Acho que todos aqui acho que vão entender a questão que eu vou passar. Os caras vêm lá do espaço com inteligência superior pra poder transar com um cara, um capial. Lá no interior de Minas. É verdade, né, cara? Qual é a ciência disso? Não, there is no science. Isso daí. Essa putaria só, cara. Ele é casado? Sei lá, cara. Não, depois... se ele for casado, tem desculpa. Seria a melhor desculpa do mundo. É verdade, né? O cara pra você ir pra um motel e voltar todo... Tudo lenhado. Não, gente, calma. Ele só se casou depois que ele voltou. Ele casou depois. Conseguiu se formar em direito, casou e teve 4 filhos. Ele continuou contando essa história? Ah, cara. Até hoje. Comi, o medinho. Ele fez humanas, velho. Fez humanas. Ninguém liga. Ele tinha que ter feito ou não humanas, velho. Alienígena. Cara, lá na faculdade, uma vez eu comi um ET, aí o amigo dele, pô... Só. Não, cara, mas vamos analisar esse relato, é verdade. Mas assim, pensando bem, qual que é a ciência disso, né? É uma putaria. Porque não tem, assim, tudo bem que, assim, a gente... Variabilidade genética? Não, não passa, já é sabido que a gente não passa inteligência por gene. Senão, não é inteligência. Um monte de cabra é inteligente. Não, então, eu ia falar assim, que a gente não passa inteligência, então o ET não ia pegar um cientista, até porque pegou um capial. Talvez ele tinha uma habilidade imensa de arar a terra 1h, mas... mas assim, foi só putaria, ou reprodução de raça, né? Sabe-se lá por quê. Acaba não vê essa, que é o satélite, não. Porque aí o mundo tá cheio de satélite que manda as imagens de televisão pra gente, que manda isso aqui. Mas esse satélite a gente só consegue ver do escurecer até 7 e pouco. Aí a luz do sol não bate mais nele, aí a gente deixa de enxergar. Certo? Então depois de 8 horas em diante, o que aparecer é avião ou disco voador. E a rota de avião a gente conhece, a gente sabe onde é que passa avião, onde não passa. É porque o avião sempre você escuta. Por longe que ele passa, você escuta umas zoadazinhas e ele você não escuta nada. Não, mas a maioria deles também imita avião, faz zoada, faz tudo para poder enganar a gente. Também. Eles usam a mesma rota de avião também. Uma vez eu fui fazer uma vigília e passaram 11, tudo numa mesma direção. E eu liguei pro Agobá, liguei Agobá. Consulte aí as companhias aéreas, quantos voos vocês têm por dia em direção a São Paulo no horário de 6 da noite até o dia amanhecer. Agora, no outro dia, me deu uma resposta. 4. E tinha passado 11. Quer dizer, se 4 era avião e passaram 11, então os outros 7... Não tinha nada com o avião. Esse é um daqueles casos que a gente para e pensa, né? Porque o Gabrix deu até uma ótima saída aí pro cara. Porque ele pode ter ido pular a cerca e falou do ET. Não tinha mais o que fazer. Mas se você... Mas ele casou depois disso. Calma aí, é o que eu vou falar. Mas como ele não era casado... E tipo, era um cara muito simples, acredita-se, né? Então vai saber se o maluco... A gente não sabe quais palavras ele usou pra... Também. A gente não sabe quais palavras ele usou pra descrever as coisas que aconteceu com ele, porque nave e seres extraterrestres é o que a internet põe na boca dele, assim, né? Mas o que ele usou pra descrever isso a gente não sabe, então talvez podia até ter um pouco mais de veracidade. A gente lendo fica ridículo o relato, porque parece o maluco do Virabrequim falando, mas... É isso que eu fico puto, cara. Porque é o seguinte, não tem nenhum tipo de... E geralmente, onde tá vinculado esses relatos, cara, eu tava lendo aqui esse onde site. Tá esse site, tá muito erro de português. Então, dá menos credibilidade ainda, cara. Não, até o erro de português, cara, não é nenhum problema, porque você pega no YouTube um pessoal simples falando, eles erram muito. Mas não é o cara simples falando, é o cara que escreveu aqui esse artigo. Não é o relato, entendeu? Você vê o jeito que o pessoal escreve... Mas eu daria uma explicação por que... Por que usou um capial, velho? Porque ninguém ia acreditar nele. Quem acreditaria no capial falando, pô, transei com alienígena e fizeram experiências. Eu acredito mais no capial falando que pegou alienígena do que não do que um maluco que... É, ufólogo amador aí. Porque esses caras já vão querendo acreditar. Olha o slogan aí. Eu vou dar um nome pra você. Viés confirmatório. Eles já vão querendo. O cara vê um balão no céu e fala, caraca, um ET. Mas tipo, um negócio a milhares de quilômetros acima. Mas ô Igor, você tem que tomar cuidado em relação ao ufólogo. Tem esses caras, esses malucos realmente que realmente querem acreditar. Mas tem a galera mais séria que, pô, elas pegam, investigam. Pode ser que tenha acontecido. Elas pegam pra provar que não é. Exatamente. Na verdade, os ufólogos, os sérios, eles provam que não foi é. Que eu falei, esses ufólogos amadores aí, loucos. Porque sim. O cara já vai, não é ET. Tanto é que quando é ufólogo mesmo, o cara falou assim, foi um OVNI, né? Que é um objeto voador não identificado. Ele nem fala. Quer dizer que é de voador. É, não, e não quer dizer que é uma nave extraterrestre. Porque o termo é muito extremamente vago. O objeto voador não identificado pode ser qualquer coisa que esteja voando e você não sabe o que é. É um jumbo, né, velho? Tem fenômenos atmosféricos que parecem ser em forma de disco. Eu não lembro agora uma bolha atmosférica. Aurora boreal, as coisas assim. Não, mas essa aí fica um círculo preto no céu, não fica? Eu vi uma que é raio globular, se não me engano. Ele persegue os carros. Isso. Tem até um vídeo interessantíssimo sobre isso. E, pô, um cara leigo vai... Pô, aquilo ali é um disco voador, um OVNI, uma sonda, sei lá. Mas é bom tomar muito cuidado com... Como o Igor mesmo falou, de que tem a parte do amadorismo, que é a galera que quer acreditar que é bitolada, a galera está cheirando, foda, e a galera que realmente pesquisa e trabalha sobre isso. O cara que pesquisou o caso do Vilas Boas ali é o Dr. Olavo Fontes. Se vocês quiserem pesquisar aí pra ver se é um cara crível ou não, é o Dr. Olavo Fontes. E uma das coisas mais interessantes aí do final do relato é que no Vilas Boas começaram a surgir manchas escuras. Então, aí já é porque assim, a gente zoou o cara tudo, porque é engraçado até, mas agora a gente vai entrar numa parte mais séria do podcast, que assim, foi até o que eu falei, a gente não sabe as palavras que ele usou pra descrever essa situação que ele passou. Então talvez elas fossem um pouco mais menos pesadas. Exato, e menos... Não, é menos bitoladas, assim, de, é uma nave, o cara viu ET, ele pode ter falado, não, eu entrei num... Ele pode ter falado nave não é uma palavra... Num veículo. Ou nave, que não é uma palavra tão científica, assim, viu umas pessoas. Mas quando o cara começa a falar que viu alienígena, que não sei o quê, e é texto de internet ainda, fica muito difícil da gente saber a veracidade. Pode ter falado simplesmente que ele entrou numa sala... Como o pessoal de macacão, pô. Porque você pega no YouTube, tem um monte de pessoal bem humilde mesmo, assim, que não tem como ser aquela quantidade de ator humilde. Não existe isso. E só pra complementar, Igor, é uma coisa que você falou lá atrás, o Cortez, ele chegou aqui com as naves, entre aspas, os índios achavam que era uma coisa de Deus. É, pra eles eram, porque eles tinham a crença que os deuses deles iam vir em armaduras e eram altos e... Isso. E é uma coisa que tem que se fala muito, que a tecnologia pra leigos pode ser magia. Sim, claro, mas é um caso que, assim, por mais que a gente zoou e brincou tudo, pode ser verdade, sim. Pode ser. É realmente, como você disse, a gente não sabe como foi o relato oficial dele. É, então, mas a única coisa que me deixa um pouco intrigado é a questão que o Gabrix falou até. Tirou o sangue do cara via um tubo ali, uma tecnologia diferente, mas a porra do cara teve que tirar modo... Não, mas você tá ligado que o Semi, ele não tá pronto no corpo, né? Ele tem processo. Ele é mistura de... Eu não vou saber qual é, mas ele é uma mistura de líquidos que ele é feito só depois quando há o prazer, quando... Olha o clímax. Tem flashlight. Aí sim. Aula de sexologia. Cara, a biologia, eu tô ligado. Tipo, ele não é... Enquanto você está lá nos preliminares, o seu corpo sim, começa a produzir. Então você não pode ter ele ali na hora. Só se o cara for um tarado, tá maluco. Tá toda hora, né? Tá toda hora, mas, já. Mas eu vou te falar, a única coisa que me deixou bolado foi o Queiroz cair aqui e ficar quase 10 minutos sem responder a gente, cara. Isso eu fiquei bolado. Né, Queiroz? Vou te explicar, não é o ET, aquela figura horrível que vem aqui pra matar a gente, não é isso? O que você acredita? Eu vou te explicar. E por quê? Porque eu vou te explicar. Eu tinha um amigo que morava em Araraquara, era um engenheiro. Infelizmente ele morreu num acidente, atropelou uma vaca lá em Furnas. Ele era italiano, ele trouxe um amigo engenheiro da Itália pra ver o começo de Furnas. Ele ficava até num trailer. E eles tinham aquelas máquinas de filmar Super 8. Sim. E ele estava com esse amigo chegando no trailer umas 5 horas da tarde e o amigo olhou para cima e viu um disco voador. Se você olhar aqui pro estúdio, pode pôr duas vezes o tamanho disso daqui, bem grande, voando a uns 2.000 metros, mais ou menos, muito leve, cinza, chumbo, mesmo que você vê no desenho. Você viu ou ele viu? Eu vi, não. Eu vi 10 vezes esse filme, Super 8. Assim, ó, voando baixinho. 2.000 metros, grande, devagar, e ele entrou numa nuvem, e aquela nuvem, quando ele entrou, ela ficou cor de abóbora. Ela mudou de cor, ela ficou quase dessa cor. E depois acabou o filme, dava 1 minuto e meio. E muitas vezes eu vi esse filme, até pedi pro filho dele, arruma isso pra gente mostrar. Mas ele falou, papai morreu, tem mais de 5 mil filmes, não catalogou, já deve ter acabado. Mas ele tá aqui, um homem de 73 anos, que viu um filme... real. Eu vou contar pra você o que eu vi. Então. Então agora eu queria falar, deixa só o site carregar aqui. Acho que é um dos mais conhecidos aqui do Brasil, que é o... Tem até o Donison Pátero aqui. Mas é que é o A Noite Oficial dos OVNIs. É o único fenômeno que foi confirmado, que não existe nenhuma explicação possível a não ser ET. É, só um complemento, Igor. É, existe um relatório da FAB. Todo e qualquer contato que pilotos de avião, não só comerciais, como também militares, se eles tiverem contato com OVNIs, objetos voadores não identificados, não confundir com discos voadores, ouvinte, para eles relatarem, tem um livro gigantesco, tanto que até um tempo atrás, a Inglaterra soltou um documento, um arquivo, com milhares de páginas de OVNIs que estavam sendo trancadas desde a Segunda Guerra. Do Churchill. Enfim, o Churchill. Ele já existia na Segunda Guerra e ele travou essa porra e foi só liberado agora porque se tornou domínio público. Então, basicamente, todas as forças aéreas do mundo, dos países do mundo, eles têm esse lance de OVNI, de objeto não identificado. Porque pode, tirando a ideia de disco voador, pode ser também uma tentativa de tráfico. Como aconteceu agora recentemente, que um brasileiro tentou fazer tráfico na Bolívia. Eu esqueci até o que eu tava falando, o fio da meada, mas é basicamente isso. Viu, não, só pra... Então vamos fazer um momento aqui. Ouvinte, OVNI não é disco voador, não é nave, não necessariamente. O que que é OVNI? OVNI é qualquer objeto... Qualquer coisa não. E ser voando você não reconheça. É, se, que você não sabe o que é. Se você tá olhando lá, tá no céu e você não sabe o que é, é um OVNI. Pode ser até um passarinho. Se você não souber o que que é ali, ele é OVNI. Então, e por falar em OVNI, a noite oficial, assim, não... Foram OVNIs, mas eu vou ler. É pequenininho isso aqui, vale a pena ler. Essa noite foi muito maneira, cara. Você lembra? Pô, foi foda. Que ninguém... Muitas luzes no céu. Então, que tá dizendo aqui, ó. Vou começar até mais aqui. Em 19 de maio de 86, nada menos do que 23 UFOs. Ele põe UFO, mas, né, vamos trocar pra OVNI. É OVNI. Vamos OVNI. Trocar pra OVNI. Nada mais do que 23 OVNIs invadiram o espaço aéreo nacional. Isso tumultuou e interrompeu o tráfego aéreo em alguns lugares do país. Os OVNIs ficaram registrados em várias estações de radares das regiões sobrevoadas e até o Sindacta de Brasília captou os objetos. Então, assim, já começa a deixar algumas provas, porque vários radares gravaram e até o Sindacta. Locais diferentes, inclusive. Né? É, são, ele até diz depois aqui, mas foram 50 radares. Então, mas no primeiro momento, o objetivo do Brasil aí, do pessoal que identificou, era se proteger, porque não sabe o que é, então não é nem pensando que é ET, mas pensando que era algum tipo de ataque. aqui, né? Sim, sim, porque, porra, 23, aí depois ele pega aqui, ó, e aí o que que o procedimento tem um pouco padrão, né? Eles mandam 23 captados, eles mandam subir 3 Mirage e 2 F5. Se decolou lá, se eu não me engano, de Anápolis. É, foi lá de Anápolis. Foi de Anápolis e também da base aérea de Santa Cruz aqui no Rio. Uhum. Aí ele diz que os... Ele põe UFO, mas são OVNI, que a gente não pode assumir. Que os OVNI saltaram de 250... Igor, mas UFO é OVNI em inglês, cara. É, Unidentified Flying Object. Identifying Flying Object. Então, os UFOs, né? Ele. É que o UFO ele tem a. Conotação muito de ET, mas. É, então. Mas vai. Então, faz. Né? Mas então aqui, o objeto ele saltou de 250 para mais ou menos 1.500 km por hora. E outros aqui, eles chegavam a descrever curvas de 90 graus a mais ou menos 3.600 km por hora. E os objetos mudavam também de cor e trajetória. Faziam curvas em ângulos retos, o que é uma parada impressionante, sem reduzir a velocidade. Drift não, sem reduzir a velocidade. É tipo a nuvem... Tipo, ele tá indo pra norte e de repente ele vai pra oeste, sem fazer curva, só... É a nuvem do Dragon Ball lá, a nuvem voadora. E os UFOs, eles eram extremamente manobráveis e subiam, desciam, sumiam instantaneamente do radar, que é uma parada até difícil, e apareciam em outro lugar. Aí o caça, o F-5, ele chegou a ser perseguido por 13 desses UFOs. E o piloto tentou escapar deles com uma manobra evasiva, que é o looping, que é uma parada maneira de ver um caça dando looping. Só que, né, um bicho que faz curva reta não vai ser detido por um looping, né? É foda. É. Ah, essas naves que estou tentando identificar, elas fazem curvas em ângulos retos. Vou fazer um looping aqui, padrão. Vou fazer um looping que uma nave... Os objetos veio em alta velocidade e repentinamente parou, da forma que ele ficou em rota de colisão iminente com um dos aviões, que isso deixou o piloto completamente apavorado. Eu acho que mais ou menos, né? É, acho que ele cagou um pouco ali. É. Assentos terão de ser trocados. Uhum. Só que aí, conforme o piloto foi chegando perto, esse objeto disparou em alta velocidade, ou seja, ele saiu da inércia pra uma velocidade absurda, saindo da rota de colisão iminente. Os UFOs, eles eram muito brilhantes e tinham tamanhos variados. E um deles, até pelo registro do radar, tinha o tamanho de um avião jumbo, né? Então... Caralho! E faziam curvas retas. Outros eram menores, entre 8 e 10 metros, o que não é pequeno também, né? Porra, 10 metros é maior que a minha casa inteira. Eu moro num barraco. 10 metros é tipo uns dois carros, mano. Sim, é bem. E aí depois ele diz aqui que o combustível dos jatos chegou ao final, então a perseguição não pôde continuar. E aí na verdade, isso aí é mentira, vocês sabem, né? O quê? É que eu tenho informações seguras, de que a perseguição, ela rolou praticamente ali entre Goiás, São Paulo, Rio e Paraná. Chegando perto da costa, os OVNIs, eles simplesmente entraram, vamos dizer assim, se fossem bichos voadores, eles entraram em velocidade mega supersônica, que não existe pra gente, que é só supersônica, e desapareceram. Isso tem, até eu mandei o link pra vocês no Skype, deve ter o link no post, se o Ico for colocar, de uma matéria que foi feita, eu não sei se foi feita no Fantástico ou no Jornal Nacional, do comandante, do tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, que ele conta toda essa história. Eu não sei se tem detalhes, os detalhes que a gente tá passando aqui, mas é muito intrigante, porque pra você ver, a Força Aérea Brasileira, não que, porra, seja a maior Força Aérea do mundo, mas, pô, os caras que são militares assumiram que rolou uma parada e eles não sabem o que era. Não, É assim, eu não tenho idade pra ter visto as entrevistas, mas eu vi pelo YouTube. A Força Aérea, ela teve que ir a público pra falar, não, a gente realmente vimos OVNIs, não existe outra explicação, porque assim, 50 radares captaram, subiram caças, e assim, não é anos... É, não foi um OVNI, né? Não foi um. 20, ou mais de 20. E assim, não era anos 30, era 86, ou seja, o pessoal já tava um pouco mais esclarecido, já tinha um pouco mais de pensamento. E até acho que é o Osiris Silva. É, o Osiris Silva, o avião dele, ele chegou a avistar um desses UFOs. Sim, ele até passou o rádio pra torre de comando de São Paulo, se não me engano. É, então assim, mexeu com muita gente importante. E foi um dos. um, junto com Varginha e a Operação Prato, é um dos casos brasileiros que são mais oficiais, assim, porque México, até México, muita gente importante, e a Força Aérea admitiu, né? É, e vocês sabem que em 2009 saiu um relatório oficial da Força Aérea? Não, é, tem num site, eu vou até deixar num link depois, tem um monte de relatório que o Brasil... O que falou nesse relato aí? No relato diz o seguinte, abre aspas, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando de parecer que os fenômenos são sólidos e reflete uma certa forma de inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulada. Ou seja, se for os OVNIs, se forem alienígenas, não poderiam ser talvez alienígenas, poderiam ser sondas alienígenas. Porque a Força Aérea nos diz que podem não ser forçosamente tripulados. Então, eles têm inteligência, mas pode não ter pessoas controlando aqueles objetos. Pode ser por controle remoto. Sim, os drones, né, que tá na moda hoje em dia. Mas em 86 não tava, né? Não, mas pro ET caralho, talvez tava. Caralho, Igor, já pensou se fosse uma trollada? A galera, tipo, com drone suando, fosse aérea. Galera do futuro. Galera, né? Do futuro com aqueles drones do Best Mike, do... O Mike Fly voltou. Da Amazon, né? Da Amazon, não, do... X-Videos. Drone do X-Videos. Nossa, o cara tá lá. Agora, depois do fenômeno do... Fenômeno não, né? Do caso da noite oficial, vem um fenômeno que é o fenômeno do... É o Ronaldinho. Vem de plano. Essa piada vem de plano mesmo. Vem de plano aqui, peixe. Vou passar aqui pra uns travecos. Esse é Romário, mas... Que peixe, meu. Peixe é o Romário. Nossa. Romário. Eu estava tirando água do barco, porque meu barco estava com vazamento de 2 em 2 horas, eu tinha que ir no barco. Aí quando deu 2 horas da manhã, eu estava lá, chegando lá, aí entrei no barco, estava com bastante água. Aí peguei a vasilha e comecei a tirar. A primeira... Na segunda tirada, que eu percebo um reflexo. E nisso... Eu paro de tirar a água e vejo o objeto ali, né? Que nem um ônibus, maior que um ônibus, mais alto. E uma luzinha acesa dentro, mas eu não via ninguém. Aí saí do barco, pulei no trapicho e vim embora devagar. Quer dizer devagar não, acelerado. Com medo. E a nave foi me seguindo. Aí cheguei aqui em casa, na porta, abri a porta. A nave, aqui tinha uma lancha, que eu tenho uma lancha aqui, estava aqui. Ela parou bem em cima aqui do canal e ficou. E eu de lá da porta eu olhava a nave. Aí cheguei, fui lá no quarto, balancei a mulher para vir ver, ela nem deu bola, né? Que altura estava a nave? Aqui estava menos de 30 metros, lá estava uns 30 metros de altura, aqui estava bem menos. Não tinha esse telhado, nada, era tudo limpo, né? Então você percebe coisa. Aí... Chamei ela não quis vir. Eu saí para a porta. Quando eu saí para a porta, que abri a porta, que eu olhei, a nave estava saindo devagarzinho. Mas no instante ela sumiu. Aí eu fiquei pensando. Meu barco lá, né? Quando foi 3:30 da manhã, eu voltei para lá e o meu pescador estava lá. Por que não tirou água? Aí eu expliquei, né? Aí é a gozação, né? Depois que você jogou água fora... Que você fez? Eu saí do barco, subi no trapicho e vim embora. E conforme eu vinha rápido, eu vinha olhando e ela me seguindo. Naquela altura, lá de uns 30 metros. Só que ficou mais distante por causa dos arvoredos. Mas eles me seguiram. Quando eu cheguei no portão da minha casa, ela estava em frente, eles estavam em frente de mim. Aí entrei, cheguei na porta, abri a porta, olhei, ela parada. Não fazia barulho nenhum, não acendeu uma luz, só aquela luz dentro, fraca. Fui lá, chamei a mulher, não quis vir, voltei. Quando abri a porta que eu vi, ela começou a sair devagarzinho. E num instante sumiu de vista, não, Não sei se pegou embalo, coisa, mas não acendeu luz nenhuma, só aquela fraquinha. E eu não vi mais. Na verdade foi um caso, mas é um fenômeno, ele tá dentro desse caso, que é o mais documentado, é o mais popstar. Na verdade não é o mais popstar, o mais popstar é Varginha, mas a gente tem que falar dele depois. Mas é que talvez é o mais levado a sério aqui no Brasil pela galera, né, que estuda bastante. Que como diz um amigo nosso aí, Varginha é um caso de meias palavras. Mas é que é o fenômeno do chupa-chupa. Ô, louco. Puta, é verdade, isso aí é foda. É. Ah, que delícia. Agora por que eu postei Sasha Grey, né? Então, chupa-chupa, conhecido como Jailson. Mano, vamos lá. É, então, o fenômeno do chupa-chupa, ele tá dentro da Operação Prato, que acho que é o, pelo menos... É, catalogado e pelos militares, é o caso que é o mais... É o... Caramba, eu esqueci a palavra. É o expoente da ufologia brasileira. Mais acreditado, vamos dizer assim. Isso, é o mais acreditado, é o mais crível. Porque realmente foi destacado um contingente militar pra ir lá. É, e não é sempre que fazem. E foi onde que esse caso? Foi em Colares, no ano de 70... Foi entre 76 e 77. A gente já falou um pouco dele e realmente merece um podcast inteiro só sobre a Operação Prato, porque aconteceu muita coisa. A gente vai falar muito por cima aqui. Mas esse fenômeno chupa-chupa, ele atingiu mais de 1.000 pessoas, atingiu muita gente, assim, e atingiu 1.000 pessoas, houveram 400 gravemente feridos e ocorreram, eu não sei se foram 2 ou se foram 4 mortes, mas teve, acho que foram 4 pessoas que morreram. Só que algumas pessoas, e não foi pouca gente não, elas depois até hoje relatam fraqueza extrema, assim, que não tem vontade mais de fazer nada. O cara fica fraco, porque o que acontecia? Esses chupa-chupa, eles foram chamados assim justamente porque eles sugavam a energia das pessoas. Então, as pessoas chegavam no hospital relatando fraqueza e aonde o raio penetrou, ficavam 2 marcas em relevo, assim, na pele, como se fosse mordida de cobra. Como diz uma... Até no Linha Direta, a médica lá, chefe do... pronto-socorro lá da cidade, ela... Doutor Adelaide. Isso. Ela fala que quando a pele humana ela é queimada, ela demora até acho que 96 horas para necrosar depois. Só que no caso das pessoas que eram atingidas por esse raio, a pele necrosava na hora. E era muito esquisito, porque ficavam manchas pelo corpo. Nas mulheres eram preferencialmente no seio, que elas eram atingidas, sabe-se lá por quê. Viu, mas é só pra lembrar os ouvintes que chupa-chupa é o apelido que a população deu, né? É, porque a população, que é uma população, assim, de basicamente pesquisadores, não, porra, é uma... Puta, e eles deram esse nome, então? É uma cidade foda, né, mano, é Área 52. Obrigado, Caio, pelos nudes. Caio, tá me saindo um grande... Grande mão peluda. Fapador, mas era uma... Mão peluda. esse site é muito engraçado. Ensaios sensuais para mulheres comuns, velho, que porra é essa? Obrigado por esse áudio. A cidade, ela era basicamente de pescadores e o pessoal agrícola mesmo, assim. Peãozão mesmo, sabe? Na cidade, o cara ia cagar, ele cagava no chão. Muito conveniente. É, pior que conveniente, né? Mas... Cara, o alienígena nunca vai pegar um podcast. Sério, nunca vai pegar um empresário. Só capial. Capialzaço. Espero, né, que não mesmo. O Queiroz já tá meio estranho. Meu, já aconteceu aqui comigo. Vocês vão, ouvintes, não virem podcasters, porque aí você tem mais chance de ser abduzido aí. É, alguns podcasts fazendo sucesso, a gente já sabe de onde vem esse sucesso, né? Mas... Pacto com Satã. Pacto com... Tá, eu gravei. Mas esse caso, ele é realmente o mais... É o expoente do Brasil por conta disso, porque militares foram lá, mais de 1.000 pessoas foram atingidas. Na verdade, não foi nem mais de 1.000 pessoas, foi uma cidade atingida. Cidades vizinhas também ficaram em alvoroço. E lá no... Pelo boca a boca. Ah, porque, pô, começou a atingir um monte de naves, indo na cidade, batendo raio lá no pessoal. E só pra galera saber que a galera peãozão mesmo, capial, que as casas eram de pau a pique, aquelas casas bem, bem rústicas mesmo. Uhum. E as luzes, elas passavam pelas frestas e atingiam as pessoas. Sim, tanto é que a cidade, porque é uma cidade pequena, né, então posso falar, a cidade se reunia na igreja, porque ele sentiam que, como a igreja era um lugar grande, assim, e a construção da igreja era uma construção instrução boa, eles viam que os casos de ataque diminuíam. E outra coisa que eles faziam também pra diminuir os casos de ataque eram fazer fogueiras gigantes, assim, né? Uma fogueira grande e ficar no redor da fogueira, assim, porque eles sentiam que os casos de ataque diminuíam. Só que chegou uma hora que não tava, sabe, tava um caos completo, não dava pra se esconder. Tava zoeira, o EBR. É, porque assim, o pessoal começou a debandar da cidade. O prefeito foi embora, pra vocês terem noção. Pô, mas o prefeito é o primeiro que foi embora, né, cara? É o único cara que entendia naquela porra. É tipo o capitão do navio que pulou do barco, né? É o filho da puta, meu. É o primeiro que vai embora, cara. Ele tá certo, né? Tá certo ele. Aí ficou a enfermeira, o padre é um ex-texano da cidade, ele era um texano do Texas mesmo. É mesmo? É, texano lá. Olha que foda, viado. Ex-texano, quer dizer que ele parou de ser texano. Né? Ah, é, eu falei errado. É, por isso que eu fiquei pensando, como assim ex-texano? É, tá em loading aqui. Ex-texano. É, eu falei a palavra errada. Sim, se eu continuar falando por meia hora é pouco, se eu continuar falando por 3 horas é pouco de Operação Prato. Então, um por cima, acho que a gente já falou bastante, é que assim, é o caso, é o expoente do Brasil. O Varginha é bacana até, mas como diz nosso amigo, né, Queiroz? Meias verdades lá em Varginha. Mas o Operação Prato realmente, porque assim, teve documentação militar, até foi liberado esses tempos, eu até tenho uns relatórios do Exército. Agora, Igor, eu desafio você a falar o nome do coronel que foi responsável pela Operação Prato. O Irangê Holanda. Não, o nome dele não é só Irangê Holanda. É Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. É. Faz o Dom Pedro, viado. É, o cara é o Dom Pedro, praticamente. E realmente, assim, a história dele é bem legal. Porque ele era cético em relação a ETs, mas ele foi designado aí lá na... uma equipe de resposta militar, né? Não resposta, que os caras não iam atirar nos, mas eles foram... É, eles foram tipo, que eles tinham, foram designados aí lá, a aeronáutica foi lá, e ele comandou toda a operação. Porque... Operação de reconhecimento. Sim, eles foram com câmeras pra poder filmar, levaram armas também, mas porque é o exército, né? Então eles levam armas. Mas a parada principal deles era filmar e reconhecer, tanto é que tem muito relato, tem filmagem, tem desenho, e eles tiveram até, não encontros, mas avistamentos de seres. É, as fotos oficiais, entre aspas, elas não foram liberadas pela aeronáutica. Aí volta naquela velha história dos militares não liberarem tudo que sabem. Não, tem até algumas filmagens e fotos liberadas, assim. Eu tenho uns documentos aqui. Filmagem não, só até tem... Até pela segurança também, né, velho? Imagina. É, você não pode ficar liberando. Vai lá, o governo do seu país te manda, tipo, por um jornal nacional. A gente descobriu que tem alienígenas no país matando pessoas, matando e atacando as pessoas, a gente não pode fazer nada sobre isso. Você acha que não ia dar um pânico fudido no país? Mas, cara, inclusive, isso é foi o que a gente falou no episódio 3. É. Mas isso é uma questão, é muito uma questão de política. Porque você pode ver que a revoada do eu não sei qual é o nome da cidade, mas foi no México. No México. É, na época, o governo tava fudido. Eles lançaram aquilo, a gente não sabe se é verdade ou não, mas lançaram aquilo porque eles estavam fudidos no governo. É, pra ter um auxílio da população. Eu não lembro agora qual era direito a intenção, teoricamente a intenção que eles teriam. Mas isso envolve muito política. Se você quer dar a informação à população, você pode dar. Não necessariamente você vai generalizar. Você pode falar, tem algumas coisas estranhas acontecendo e tal, mas não você generalizar, como foi, por exemplo, o Chupacabra, que passou até num Fantástico. Não, mas a gente tem que lembrar também que 76, 77 era período militar, e assim, o exército ele não tava dando conta de barrar o ataque dos alienígenas, então o exército não ia, o governo não ia liberar algo, pelo menos naquela época, que botasse embaixo de uma falha militar. Aí a gente falou da Operação Prato, né? E eu queria falar de dois casos que é bem engraçado também, que é o do Inácio e do Thiago Machado, Igor. É? Quem que é? Eles participam do podcast? Não. Nossa, vou falar... Fala você aí, que esse eu não conheço. O Inácio e os ETs, é o caso aqui. Aconteceu em 1967, lá na cidade de Crixás, no estado de Goiás. Ó, Minas, Goiás... Pertinho ali, mano. Olha que da hora, mano. 4 horas da tarde, tinha Capataz Inácio, que era um capataz da fazenda e tal, junto com a esposa dele. Caralho, capataz, eu não ouço isso desde Chica da Silva. Ele era um capataz ou vulgo jagunço, né? Jagunço, Não ouço isso desde a Lei Áurea. É o Trapzomba. Nossa. Bom, eles estavam andando pela fazenda lá, de boas, e eles tinham acabado de voltar do centro da cidade, né? Tinham ido pra cidade fazendo não sei o quê. Voltaram. Na hora que eles voltaram, eles viram um objeto estranho na forma de uma bacia invertida. Ele tava pousado num campo particular da cidade. Pera. Acabou. Ah, não, desculpa. Ele tava pousado num lugar ali que os aviões pousavam na fazenda. Era tipo uma fazenda meio grande, cara. O nome da fazenda era Fazenda Santa Maria. Ah, é recente, então, o avião? Não, é de 67. Mas o avião já tem mais de um século. 67. Não, eu tava achando que era coisa do então, Igor, dos escravos. Santos Dumont? Não, porque eu tava achando que era tipo coisa do meio dos escravos, saca? Ah, cara, relaxa. Tem escravo até hoje nas pastelarias chinesas do Rio, então... Relaxa. O Inácio, ele achou que era um tipo de nave nova do exército, tá ligado? Tipo um helicóptero novo sendo mostrado ali no, pra fazenda. Porque o dono da fazenda, que era o senhor Ibiraci de Moraes, ele era um cara muito rico. E ele foi presidente do Banco do Brasil, cara. Tá valendo. Então, olha só. Ele era presidente do Banco do Brasil, tinha uma fazenda lá em Crixás. E o capataz, ele achou que era um... Ah, eu tô mostrando um novo helicóptero pro patrão lá. De longe, ele viu três crianças sentadas do lado do objeto. Aí, esse palavreado que é legal da gente ter num texto. O cara não fala que então, viram três alienígenas Grey. É, ele falou criança. E quando o Queiroz fala, você vê que todo mundo fica em silêncio, todo mundo dá uma puta credibilidade pra ele e geral fica com medo. É. Opa. Ah, gostei disso, hein? Por isso que estou abrindo a imagem do ursinho carinhoso aqui. O Inácio, ele tinha visto três crianças do lado do objeto lá. E quando ele chegou mais perto, ele achou que as crianças estavam nuas. E aí, cara, isso que é engraçado, que esse relato aí, o cara é simples, né? Uhum. Ele achou que as crianças estando nuas era tipo uma ofensa pra mulher dele. Então, tipo assim, ele falou pra mulher dele virar de costas. Então, é isso que é legal da gente ver. É, isso é legal. O relato total, o relato sóbrio, vamos dizer assim. É, um relato cru de um capial falando que assim. Faria, olha, né, que você ia correr pra cima da luz, isso aí ia fazer uma coisa mais real, né, velho? Então, aí as crianças, na hora que elas olharam pro casal, o Dona Maria e o seu Inácio, na hora que elas viram, as crianças viram os dois, eles vieram correndo na direção dos dois. Uhum. Aí o seu Inácio, aí o Inácio percebeu que elas eram de formato diferente, percebeu que não era criança humana. Era meio diferente de um ser humano. E ele pegou a espingarda dele e mirou na testa da criança lá, né, do bicho. E atirou, pá. E aí diz que o Ibiraci falou pro pessoal, né, que pegou um relato dele, Ibiraci, que é o ex-presidente do Banco do Brasil, ele diz que o Inácio, ele tinha uma pontaria do caralho, né? Você tá escrito aqui, pontaria do caralho. É. Sniper americano, esse daí é o sniper brasileiro. Sniper ruim. Sul-americano, né? Inácio, sniper ruim. Curti essa imagem. Mas voltando. Aí, o... Peraí. Ah, tá. O Inácio tirou no bicho, tava mais ou menos uns 60 metros, aí eu não sei quem é que contou isso, e o bicho caiu. Acertou o bicho na testa e o bicho caiu. No mesmo instante, um jato de luz verde atingiu o Inácio no ombro, e o Inácio desmaiou na hora. Aí a Maria disse que os outros dois crianças pegaram o bicho do solo, né, e colocaram e entraram dentro daquele veículo, né. O bicho do solo pegaram o cara? É, a não, criança. Ah, ele acertou o ETzinho, né? Vamos chamar de ETzinho, que ele não fala ET. Tá, pegou, fala tá. Pegou a criatura. Pegaram o ser apagado no chão. Isso, pegou a criatura. Pegou a criatura atingida no chão, entraram na nave, e na hora que entraram na nave, a Dona Maria disse que ela já entrou, já levantou, já foi pra cima já. Muito rápido, né? Ou seja, traduzindo aqui, ele levantou o voo em alta velocidade. Eu pensei que você ia falar, eles entraram na nave e deram um... Fuck you. Não, é tipo assim, né? Aí colocaram, foda-se. Esse foi o Humberto. Apareceu um foda assim, todo em LED debaixo da coisa, né? É. Um funk, né, velho? Aí ficou aquele ETzinho lá, foda-se. Um foda-se na placa. Apareceu um foda-se em laser, tá ligado? Foda-se. Deixou, não tem aquelas marcas, os crop circles? É, o crop circle. E aí deixou um foda-se no campo de mim. E tinha uma seta apontada pro ETzinho mandando o dedo do meio. Não, eles pegaram o ETzinho e levaram pra dentro da nave. Mas aí que tá, o caso foi esse, o Inácio atirou no bicho, o bicho atirou de volta. O Inácio, ele foi atendido no hospital de Goiânia e depois ele morreu 59 dias depois. do ocorrido. Ele morreu 59 dias depois e diz que o médico, no atestado de óbito, o médico colocou leucemia. Caraca. Ah, mas ó, eu tava me apegando ao Inácio. achei um personagem legal. Maldito George R. Martin. Vou falar do caso do Thiago Machado também, que é um negócio simples, sabe? Né? Ai, não é uma coisa, um relato muito grande. É um negócio simples que aconteceu com as pessoas, entendeu? Fala lá, então aí depois a gente já termina. O legal é que embaixo do caso do Thiago Machado, no site que eu tô olhando aqui, tem o caso do Nilson Pátero. Ah, esse daí é um caso à parte, né? Thiago Machado, foi em 69. 69? Ele também transou com alienígenas? Não. O Thiago Machado, ele era um jovem, ele morava na cidade de Pirassununga. Opa, eu conheço, hein? No estado de São Paulo. Logo pela manhã, ele foi acordado pela mãe dele, a mãe dele falou assim, ó, filho, olha ali fora, tem um negócio estranho pousado num terreno baldio. Ok, normal, né? O filho, tem um OVNI ali? Tem um bagulho ali. Aí o Thiago se vestiu. Que desgrama dormindo. É aquilo? Ele acordou, se vestiu. O cara dorme pelado. Foi até a rua verificar. Ele voltou correndo pra casa e pegou um binóculo. Ele tinha um binóculo lá. Ele olhou com o binóculo e viu que o bagulho era diferente. Então ele resolveu ir até o local. Aí que é o foda. Por quê, cara? Por quê? Esse local, ele era distante aproximadamente 1000 metros da casa dele. Famoso 1 quilômetro. Ah, tá. É, famoso 1 quilômetro. É que a mãe dele falou pra ele... É que quando a mãe dele acordou ele pra falar, ele falou que tinha pousado num terreno baldio, mas não era do lado da casa dele, tipo, era num lugar que ela disse que acordou ele porque, nossa, filho, tem uma nave pousada. Não é uma nave que ela falou, tem um negócio estranho pousado. Filho, tem um treco muito louco aqui. É, aí o filho dele... Tem uma coisa muito bizarra, vai ver. Aí tava lá aí, você. Aí. Super seguro, filho, vai lá. É, e não, o Caio no meio do milharal. Aí o Thiago foi, né, mano? O Thiago chegou perto da nave, uma escotilha se abriu na parte superior da nave. Olha que da hora esse caso, mano. E o... saiu um bicho flutuando. Caraca, brother, pera aí, para tudo. Escotilha de Lost. É, boa. Caralho, velho. Abriu uma escotilha e saiu um bicho flutuando, cara. Tipo... Zião. TV da TV Xuxa, né? Falou, onde saiu... eu tô? Onde eu tô? TV Xuxa. TV Xuxa do Thiago. É isso, cara. Caraca. Que bosta, velho. O Thiago, velho, na hora que ele viu aquilo, ele ficou nervoso, mano. Ele acendeu um cigarro. Ele foi dar uma fumada. Ele não era criança? Não, ele era jovem. Vou puxar um cigarro. Naquela época não tinha problema, cara. Não, ele era jovem. Ele falou que era criança. Diferença. Mas enfim, o Thiago, ele pegou, foi fumar. Aí o bicho olhou pra ele. Caraca! Tem fogo aí, brother. O bicho olhou pra ele. Aí o Thiago, mano, ele falou... O que o Thiago fez numa situação dessa? O bicho olhou pra ele, ele tá com cigarro, o maço do cigarro na mão. Ofereceu. O que o Thiago fez? Ofereceu. Ofereceu cigarro pro bicho. Caralho, Thiago, eu sou teu fã, viado. O bicho continuou olhando o Thiago, e aí o Thiago jogou o maço pro bicho. Aí o bicho, ele aproximou a mão do maço de cigarro, só que em vez de pegar com a mão, ele fez tipo um átio, sabe? Do Harry Potter, um... Quê? Áxio. Aí o... Áxio? Ele fez tipo a força ali, ele usou a força e... Ligate o Leviosa. Ah! É Leviosa, não é Leviosa! Não, vocês... Nossa, esse meme, cara. Quem é fã vai entender o que eu falei. Mas enfim, ele usou tipo a força do Star Wars pro maço ir pra mão dele, tá ligado? Ó, isso aí é foda. É como se ele fosse o Magneto e o maço fosse de metal. Ele pegou... Puta merda, caralho. Nossa, quer mais referência nerd? O que eu falo? Enfim. Bazinga. O alienígena falou bazinga? Não, caraca, imagina aí. Aí o alienígena pegou. Foda, o bicho pegou o cigarro e depois o bicho pegou o cigarro com a mão, né? Fazendo aquele negócio que eu falei. Depois levou pra perna, levou o maço pra perna e o maço desapareceu. Tipo, ele enfiou o maço no cu. Inventório de game. É. moleque. De onde vem as armas? Nessa hora... É claro que foi do cu, né? Povo... Robin, quanto você acha que seria? Muito engraçadinho, Robin. Meu, nessa hora, todo mundo foi juntando ali, velho, a população, pá. E aí o bicho pegou uma arma e deu um tiro no Thiago. Cara chato, o cara dá cigarro. Pô, pera, o cara deu aí, cigarro para ele e atirou no Thiago. Deixa eu tentar entender. É tão caro, pô. Deixa eu tentar entender aqui que eu fui pegar uma cerveja e me perdi um pouco. Ofereceu o cigarro, o cara pegou o cigarro, botou na bolsa dele, das skins. E o cara tirou uma arma do nada e atirou no cara. É, o ET atirou no Thiago. O Thiago, ele foi socorrido no hospital da cidade lá, né? De Pirassununga. E a AFA, né? Academia da Força Aérea, isolou o local do pouso e pesquisou ali o que aconteceu. E aconteceu isso com o Thiago, mano. Menino que ofereceu cigarro pro alienígena e recebeu... Aí eu fico perguntando a mim mesmo nesse momento de reflexão foda. Os caras vêm lá do espaço. Eles cismam de parar numa porra de um milharal do caralho. Uma cidade de Capial. Pegam a porra de um baço de cigarro paraguaio. Devia ser Hollywood, certeza. É. Não, Hollywood é Sousa Cruz, cara. Hollywood é... Eles pegaram um vagabundo mesmo. Derby. Pegaram um derby. Deram um tiro no cara sem motivo algum e foram... Caralho, qual é o sentido de... Claro que a gente não sabe o que eles querem, mas, pô, eu acho que eles não são tão evoluídos assim, né, cara? Eu acho que podia ter falado pelo menos obrigado, né, mano? Porra, cara, né? Não, eu sei porque que ele ficou puto. Porque deu só o maço. Não deu isqueiro. Não ofereceu isqueiro, cadê? Puta merda. Caralho, isso me lembrou uma piada muito escrota, mas eu não vou contar porque é muito escrota. Pirassununga é a cidade da cachaça, né? Então, o que você tava fazendo lá? Não, o que que esse cara tinha bebido, né? Porra, é moleque. Mas ele foi pro hospital, meu. Ele foi pro hospital, cara. E tinha muita testemunha também. Ah, pô, mas nos anos 60, é isso? Você falou? Foi 69. Porra, não tinha exames toxicológicos pra você saber que tinha no sistema do cara? Você não pode saber se ele tá embriagado ou não. Ou até é maconhado. Né? O pior, né? O pior. Mas eu acho que... Quer ver um exemplo? Esses dois relatos que eu falei, os últimos, são bem brazuca, né, velho? Ah, é? Toca até um samba, né, no relato do ET. O ET já vem fumando, é uma parada doida. Já achei um lelê lá em casa, né? Mas eu acho que depois de todos esses relatos brasileiros, a gente falou um outro lado da ufologia aqui, né? É, a gente usou alguns casos que não se ouve todo dia. Eu achei muito engraçado. O Antônio Vilas Boas é um cara... Eu sou fã dele, velho. É, eu sou fã... Eu não sou fã do Antônio, não, porque ele morreu. Não, ele morreu, não. Quem morreu foi o outro cara. Eu tô viajando aqui. É, quem morreu foi o outro. Não, mas a gente... Eu tô nos links aqui que o cara tá mandando link que nem maluco aqui. Tá mandando vários links nervosos aqui. A gente falou um outro caso da ufologia, um caso mais brazuca, interiorano, de casos que não se ouve todo dia, e tudo bem, a gente falou dos famosões, mas de outros até um pouco mais anônimos. Simples, anônimos, simples, que acho que, ao meu ver, é a ufologia de raiz, né, aquela que vale a pena. Se você for numa convenção de Star Trek ali, todo mundo vai querer acreditar. Exatamente, e esses caras aí, eles não estão... Não é os cheirados do Virabrequim lá, né? A gente já viu. Rapaziada, eu vou te dizer que vocês estão no interior de São Paulo. Eu vi alguma vez em algum podcast, Peruíbe é o centro de ufologia no interior de São Paulo. Peruíbe é, sim. Então, se vocês tiverem oportunidade, vão lá, tem reuniões lá, não sei como é que funciona, pesquisa na internet. Pessoal do interior de São Paulo, quiser saber mais, Peruíbe é a fonte. Mas eu acho que com essas informações... Ah, com essas informações a gente pode terminar o episódio já. O meu nome é Igor e, bom, se você vê um alienígena, ofereça cigarro e isqueiro pra ele. É um copinho de Brahma também. Boa, Igor, boa. Pô, vou te mandar agora uma foto. Eu vou fazer um gancho com o Caio Germo, com a frase que ele mandou no e-mail agora, hein? Tchau, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático. Me despeço aqui. E se você for oferecer uma coisa pro alienígena, não, que não seja cigarro, né? Tem a frase do Caio Germo, né? Uma mamada e um copo d'água. Não se nega a ninguém. Eita. Então a gente agradece a participação. Eita. Participação. Do Caio Germa e do... Qual que é o seu nome mesmo? Tem no Skype, cara. Duramesh. Gabrix falou pra caralho hoje, cara. Gabrix tá louco já, tá? O Gabrix tá... Chegou numa festa e continuou até lá, chegou, 2 horas da manhã agora. Chegou virado no travesti, velho. Não, mas é verdade. Tem que ser educado, né, Gabrix? Seja educado. Muito obrigado a Caio Germa e Diego Duramesh pela participação de vocês. Agradecemos muito de coração por ter aguentado aí a gente falar besteira. Mais uma vez. Fala primeiro, bizarro. Fala. Caio Germa, suas considerações finais. É isso aí, galera. E se você viu um alienígena, não corra em direção à luz. É, né? Não vai arar um terreno a 1 hora da manhã. Mas foi um negócio assim, o nosso amigo lá, Vilas Boas, eu acho que ele não saiu muito e não perdeu muito nessa história, né? É, mas ele podia ter se descontado pelo cu, né, velho? Não, segundo ele comeu alguém. Então, segundo ele, né? Ele foi, pegou a loira lá e ele até... Ele poderia, é verdade, ele poderia ter sido estuprado ali. Mas, cara, o que importa é o que ele acha que aconteceu. É, né? Vai que... Eu acho que essa história não foi bem o que ele conta. Eu tenho certeza. Muito obrigado, Diego Ramesh, por seu pela sua presença, né? Foi um prazer, Queiroz. Foi um prazer. E reafirme o seu jabá aí, para os nossos ouvintes ficarem bem conscientes. Jabazados. Jabazados. Então, queridos ouvintes, conspiradores, agradeço por me convidarem nesta noite deliciosa de podcast sobre ufologia, um assunto que eu amo demais. Claro, evitando as galhofas. Mas zoação40.com.br tem tudo lá. Vocês podem pesquisar tudo lá. E eu só quero dizer mais uma coisa, cara. Olhem pro céu. Eles estão lá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olhem pro céu. É legal, é divertido. Foi só isso, tá, gente? É, tá esperando. Gabriel? Ah, não, deixa só um beijo na bunda de cada um de vocês e tchau. E manda luz. Pessoal, aqui é o Gabriel. Despedindo aqui. E eu ainda, como não sou muito bom de matemática, estou procurando como fazer uma curva reta. E aí, as ouvintes que estão ouvindo a gente em outros planetas aí, só tem uma coisa a dizer. Manda. Como diz o Caio German... Não, manda nudes. Manda... Mas manda, hein? Manda mesmo. Manda mesmo, hein?